Na tarde de sexta-feira, por volta de 19h40, policiais militares do pelotão de choque do 14º BPM e do serviço reservado foram até uma residência apontada como sendo uma casa de venda de drogas. A ação policial teve início com uma investigação coordenada pela P2, o serviço reservado, onde foi constatado que na rua Abel Furlan o comércio de drogas acontecia dioturnamente. No período da tarde, os militares deslocaram-se até o endereço e constataram que um indivíduo estava passando drogas para um usuário, sendo este preso em flagrante. O traficante, identificado como Ângelo Reck, 21 anos, foi flagrado vendendo a droga a Diego Fernando Alves Grilo, de 19 anos. Na casa de Ângelo foi localizado o plástico e uma serra usada para cortar porções da droga para a venda. Por este motivo, os dois envolvidos foram encaminhados à 6ª SDP para as providências cabíveis. Na ação também foram localizados em uma mata próxima vários volumes e pneus contrabandeados, sendo estes encaminhados para a Delegacia da Receita Federal. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.